ZYK 674, Rádio Cultura de Taubaté. Transmitindo em ondas médias. Fundação Dom José Antônio do Couto. Rádio Cultura M 790 kHz. Cultura 790. A diferença está no ar. O futuro do rádio chega primeiro na Cultura 790. Os maiores artistas do Brasil passam aqui. 790. Em breve tem muitas novidades aqui. Novas vinhetas, novos programas. A melhor programação com qualidade de transmissão digital. Disponível gratuitamente em nosso aplicativo. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, deverá procurar uma unidade de saúde mais próxima. Para proteger sua saúde, siga medidas simples. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Caso não seja possível a lavagem, utilize álcool em gel de forma preventiva. Não esqueça, cubra o nariz e a boca com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações em ambientes fechados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais como talheres, pratos, copos ou garrafas. Uma campanha Emissoras de Rádio do Brasil. Agora na Cultura você fica bem informado. No ar, Cultura News. Cultura News. Taubaté tem diminuição na taxa de ocupação da UTI. Taubaté tem atualização dos novos casos nesta terça-feira, dia 20 de abril. A UTI tem 97% de ocupação e a taxa de enfermaria continua em 100%. De acordo com o boletim divulgado hoje, a cidade registrou 9 óbitos e 248 novos casos. O termômetro da pandemia atingiu a cor laranja, o que significa risco médio alto. O isolamento social subiu para 38%, porém permanece vermelho. A variação diária de casos está em 0,88% e se mantém em verde. Por isso, a prefeitura pede para que fiquem em casa, especialmente pessoas do grupo de risco, idosos e portadores de doenças crônicas. Saídas somente em extrema necessidade. A qualquer momento eu volto com mais informações. Eu sou Kiko Barreto para o Cultura News. Este foi o Cultura News. Já já voltamos com mais notícias. Na sua Cultura, 790. Pop News, com Fina Roma, direto dos Estados Unidos. Will.i.am é um cara que sabe ganhar dinheiro bem além da música que ele faz com Black Eyed Peas. Ele acabou de jogar no mercado o X Super Mask, uma super máscara com ventiladores duplos, tem super filtro de ar, conectividade Bluetooth, luzes diurnas de LED, recursos de áudio, microfone com cancelamento de ruído. Tem mais, viu? Tem até encaixe magnético para fones de ouvido. A ideia surgiu durante essa pandemia, quando o Will.i.am percebeu que estava difícil se comunicar pelo telefone com uma máscara. Ele já divulgou esse acessório diferente no clipe de Girl Like Me, que tem a participação da Shakira. E você sabe quanto custa essa tal de X Super Mask? $299, quase R$1.700. Máscara salgada essa, hein? Você ouviu Pop News com Gina Roma. Thank you.